Royal Air to North Montserrat. WZLS, o gol 1897. M Torre, 1-8, decimal 95. Gol 1897. 295, bom dia. Desça nível 050, chegada a Bonfim. 050 na Bonfim, 905. O controle. Estabilizou agora no ILS. É, com planta final, cheque pré-pouso em Torres 118, decimal 95, bom pouso. 1895, bom dia. Zona Salvador, bom dia, UF5808, foguete 5, na sempre informação Juliette, 360 para Brasília. Salvador, bom dia, ABSA Cargo 6570, Livorno Golfo. ABSA 6570, bom dia, táxi Alfa, repórter Anjo Juliette. Alfa, quilo, pátio 3, o ABSA. Alfa, quilo, pátio 3, obrigado. Salvo, bom dia, gol 804. 804, bom dia, Galeão, guarda contra o ajuste no 097. Informar a telepresidência. Solo Abjet 5808. 5808, Abjet, bom dia, guarda cópia. Prepare a bola. O ajuste é o 097. Aguardando a bola, Salvador, bom dia, eu sou o 4069, tranquilo, 360 Campinas. 4069 Campinas, bom dia, Guarda Corp, é o número 3, o ajuste no 097. 097 teria saída prevista? Controle Salvador, bom dia, SAM 317, no decolado, na Daeoleta. SAM 3171, contato radar estabelecido, sobe ao nível 360, a saída é a Dael. Saída da Dael, pode voar a Leda da presente, senhor? Tá livre, voa Leda. Leda na proa, obrigado. O voo 9085, a descida está autorizada para 2 mil pés. O ajuste é 10107, está autorizado no procedimento ILS e reposto estabilizado. Pés para 2000 com 1017, com 9085, chamada estabilizado. Controle Salvador, bom dia, total 99101, informação que eu... Bom dia, 99101, o contato radar está estabelecido agora com 190, a chegada é a Mari, desce para 050, direto e TAP. 050, direto e TAP, total 9910. Já pode passar, está ali um pouco esperto, pode andar de pessoal, então, obrigado, depois da lei. Leotan 3171, não precisa curvar direita, apresentar a formação para o 230. Livre. Leotan 3171. Valeu, Salvador, bom dia, Leotan 3153. Leotan 3153, bom dia, desça ao nível 060, chegada é a Bonf. 060 na Bonf, Leotan 3153. Gol 1804, está pronto, cópia? Pronto, cópia, gol 804. 804, autorizado, 360, conforme raciocínio, tropezolou no 0, ESMAP. Decolada 10, curva à direita, Dael Leda, aciona 5512. Confirma o controle, gol 1804. Controle 1-20-8, gol 1804. 208, gol 1804. Gol 1804, correto, time para push e acionamento no ponto 1-0. Vou chamar a NEP, gol 804. estabilizou, gol 9085. Trajado do Campinas, via Upper Zulu 16 até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. Nível de voo 360. Acorda da 1-0 com a primeira curva direita no perfil da saída da Euleda, após Brick. A cena transponder 5511 e controle 120 decimal 8. 3-0-360, Campinas, decola 1-0, perfil da Euleda, 5511-108, controle, Upper Zulu 16 até BH, depois voo, voo sentido azul 4069. Da Euleda após Leda, vou direto bridge. Sente, da Euleda após bridge. Upper Zulu 16, azul 4069. Azul 4069, protegimento correto, sem para push e acionamento na 08. Chamaremos pronto, azul 4069. Para o táxi, o POP é 95, 4 horas e 5 de autonomia, altera, confirme. AV 5808, autorizado táxi da ponte para a pista 1-0, via pátio Indy Alpha, no ponto de disparo da minha torre, 1-1-8, decimal 95, ajustado 1-0-1-7. Vira táxi, a Indy Alpha, 1895, ponte pera da 10-5808. Dan 31171, agora chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, secundária 133 decimal 25. 251-3325 com o centro do Recife. Dan 31171, obrigado, bom dia a todos. Boa. Total 9910, descida para 2 mil pés, o ajuste agora 1017, está livre o ILS. Para 2000, ajustado 1017, livre LS total. Salvador, bom dia. Oceaner 62111, sente sua informação, quilo. Oceaner 6211, quilo, confere, guarda de copo. Prado, se puder coordenar o 380 para o Rio, a gente agradece. Obrigado. Oceaner 6211, já coordenado 380, pronto, cópia. Autorizado Galeão, via Pesulo 1-0 até SMAP, após conforme rota do plano, nível de voo 380. Acorda 1-0 com a primeira curva direita no perfil da saída da Euleda após bridge. A cena transponder 5514 e o controle 120 decimal 8. Oceaner 62111, está autorizado para Rio de Janeiro Galeão, nível 380, via Pesulo 1-0 até a posição SMAP. Vai decolar da pista 1-0, subida da El Leda, Leda Bridge. Transponder 5514, controle de Salvador 1208. Correto, sempre para puxar acionamento no 07, Oceaner 6211. 1-1, não está no 7 aqui não, está aqui no pátio. Pátio 2 aqui. Pátio 3, conferindo. Está aqui no pátio 3 na remota. Sim, Oceaner 6211. solo Salvador, voo 905, levando a sua escuta. 0085, autorizado táxi de Alfa, reporte da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 85. Solo Salvador, tá passando Alfa até o quilo? Acho que até o quilo, prossiga. Solicitado nível 200 para Petrolina. Gente, paz, esse é parte de estacionamento e pista que decola. Onda só, tem um guarda aeroportar, na porta em três. Localizador, o total 9910. Gente, o 9910, completa final, cheque pré-pouso, chama a torre 118, decimal 95. 7895. Até o quilo, pronto, cópia. Posso autorizado Petrolina, nível de voo 200, decola da pista na 7, com a primeira curva à esquerda, no perfil da saída Momo, Cogbo, após direto Petrolina. A cena transponder 55. 1-6 e o controle 1-2-0-8. Petrolina 2-0-0 para formar autorizado, da coluna no final de curva na esquerda. Pega, perfil da mão, após direto, 5-1-2, 2-0-8. O arco está aqui. Pode escutar o quilo, a saída é Momo, código após direto Petrolina e o transponder 5-5-1-6. Demacia, curva esquerda na saída Momo, após direto Petrolina, 5-5-1-6. Arco está aqui. Oscar Hotel Kilo negativo, após Momo, voa posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Cogbo, voa direto Petrolina. Ok, então, posição Momo na saída média, Cogbo após direto Petrolina, o Oscar Hotel Kilo. Correto, pátio 5, posição, corre no PLB. Guarda está, tá com 079. Gente, chame a 208-95 para acionamento táxi, só se for até o quilo. Alô, Salvador, TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, informação é curso é quilo. Guarde cópia. Aguardando cópia, TAM 35 no 7. Solo, voo 804-2010, na fim de acionamento. 804-2010, pega acionamento, chame táxi. Já chamar o táxi, número 04. Solo, Salvador. Sou para a 69, na 8, pronto para a posição. 7, mais a posição, número 2 no setor. Azul, 4069. 4069. São 35 no 7, pronto, cópia. Tá pronto. 3597 autorizado Brasília, via Pêndulo 17 até Pino, após conforme rota. Nível 380, da cola da 10, no perfil da saída Arbo, Arbo LF, a cena transponder 5524 e o controle 1-2-0-8. Autorizado 380, Pêndulo 17 a Pino, Arbo LF, 5524-208, da cola da 10-3. 3597, após decolagem, primeira curva à direita. Assim, primeira curva à direita, TAM 3597. 3597, correto, para puxa acionamento no 03. Tomará para puxa acionamento no 03, TAM 3597. 199 no 0, livrou via Alfa, quilo, parte 3.